se foram. Sempre resta um ar de nostalgia. Se pudéssemos saber do que se foi, sempre haverá um pouco mais de alegria. Ao som de John, George, Ringo e Paul, e dos acordes que faziam nos sonhar, esquecermos que não era mesmo solidão. Éramos juntos numa ode a Platão. Dos dias que o frio passou, o avião criou um ralo de festa em bar. Aquele lanche meio cru da padaria, e no cinema você foi pra relaxar. Nos apertamos numa casa pra tocar e relembrar da nossa vida em solidão. Foi muito pouco, mas muito pra lembrar. Assim que tudo mesmo começou. Dos dias que vieram a seguir, enquanto deuses te faziam mais feliz, te dei um passo e só depois admitir que eu também podia estar no seu lugar. E foi assim que você voltou pro seu lugar. Tudo mais não poderia ser melhor. A solidão daqueles tempos já se foi e nos fizeram bem mais fortes nos acordes da canção. Aqueles monstros que assombravam não são mais os mesmos que agora temos que enfrentar. E juntos já vencemos muito mais. Eu sei que tudo vai agora melhorar. Somos amigos, doutores e irmãos. Não iremos esquecer de nada mais.